solta aí, solta a viola, solta a viola. André CDs, o moral de Bicoara. Tote, ó, bora, caiu! Ela quer tomar leitinho, Tote. Eu quero viola, viola, viola, viola, viola. Ó, ó. Tá de nome do Tote. Brigadeiro! Eu disse um, dois, um, dois, três e... E acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Toma água, toma banho de leite. Eu disse leite quente, toma banho de leite. Como é que é? Como é que é? Ela me diz é nóis. Novinha tá gostando do banho. Tá doidinha demais. Eu vou dar dois banhos por dia nela. Vou dar dois banhos por dia. Meu Deus do céu. JV Veículos. Alô, Rodrigo. Você Rodrigo aguenta dar... Você aguenta dar quantos banhos a novinha? Quantos banhos por dia? O Caio Stronda, como sempre, cantando o que ele mais sabe. Putaria. Putaria, putaria, putaria, e putaria, putaria. Aqui, ó. Ó, ela tem 19, quer se envolver, vê se pode enlouquecer. Vou dar banho, toma leite. Um, dois, três, vai! E acabou, do meu jeito, porra! E acabou.